Um feliz sábado a todos. Sábado. É muito bom estar aqui com você, pela graça de Jesus, nesse dia lindo, gostoso, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 9. E enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me dizer para você, o sermão desta manhã de sábado tem o seguinte título: Perdição ou salvação através das mídias e das redes sociais. Nós tivemos neste dia uma excelente lição da Escola Sabatina com o Pastor Hugo, falando da importância das nossas palavras e das palavras que a gente consome. Nós tivemos aqui o batismo de um jovem, o Arthur. Quantos anos você tem, Arthur? 14 anos. Extremamente jovem. Dessa geração aí, vamos chamar geração Y, esse pessoal já nasce no tablet, no celular, no computador, geração internet, rede social, deve ter aí, né, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, sei lá mais o quê. E não só o Arthur de 14 anos, a minha mãe tem 62 anos, ela tem o Facebook dela lá, ela tem o Twitter dela lá. É até engraçado ver minha mãe no Twitter, né? Ela tem um seguidor, só sou eu. Mas se eu não seguir minha mãe, quem vai seguir, né, irmãos? Essa é a verdade, mas enfim, tá lá a dona Dinaura firme e forte no Twitter. E é interessante, possivelmente 99% de vocês tem e-mail, tem Facebook, acessa o YouTube e etc. E agora se tornam umas questões interessantes. Nós vamos falar de perdição, um assunto difícil. Nós vamos falar de salvação, um assunto importante, e nós vamos falar de mídia e rede social, assuntos muito interessantes. Um pouco tempo atrás, a mídia era produzida por um pouquinho de gente e consumida por muita gente. Então vamos pensar assim, tem o editor do jornal e milhares de leitores compram o jornal, então um pouquinho produz e um monte consome. Existem aí meia dúzia de canais de televisão, então meia dúzia produz, milhões consomem, e essa era a dinâmica, até surgir aquilo que a gente chama de internet. E agora a internet possibilita uma questão interessante: nós continuamos a consumir mídia, mas agora nós passamos também a produzir mídia, porque aquilo que você coloca na tua rede social é uma mídia que você produz. Se você quiser chegar no teu Facebook e escrever assim: hoje em Porto Alegre, 20 graus. Pronto, você se tornou o repórter do tempo. Hoje o céu em Porto Alegre está com sol limpo, tranquilo, está com vento, está com chuva, está alagando tudo aqui. Você se tornou o repórter da conversa. E você agora não só consome a mídia, mas você produz. Qualquer um que tenha um computador hoje pode comprar um software que edita vídeo. E você tem um estúdio de edição de vídeo na tua casa. E você pode fazer o vídeo do aniversário da tua filha, do batismo, da pregação do pastor Ezequiel, de qualquer coisa que você quiser. Se você quiser produzir filme pornográfico lá com não sei quem, você pode também. Se você quiser espancar uma pessoa, filmar e botar na internet, você pode também. Perceba que tem dois lados dessa moeda aí. Tu pode usar essa mídia para o bem ou para o mal. E agora a gente vai começar a pensar: salvação ou perdição através da mídia e das redes sociais? Agora, antes da gente falar de rede social e mídia, salvação e perdição, todos os seres humanos que vivem na face da Terra estão unidos em uma mesma experiência. Sabe que experiência é essa? É a experiência do pecado. A Bíblia diz assim: não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não existe homem que não peca. E aqui surge uma questão difícil. Se todo mundo peca, por que que para uns é prometido o céu e outros são ameaçados com o inferno? Qual é a diferença, afinal, entre o salvo e o perdido? Você pensa que essa é uma pergunta simples? Mas ela é tudo menos simples. Peraí, se todo mundo peca, por que todo mundo não tem o mesmo destino? E essa é uma pergunta difícil da gente responder. Inclusive, a teologia cristã, ela se debate com essa pergunta há 2000 anos. A teologia judaica se debate com essa pergunta há 3.500 anos de produção de conhecimento em cima dessa questão. Tá, tem um Deus que é bom, tem um Satanás que é maligno, e tem uma humanidade no meio desse Deus e desse demônio aí, e vai para um lado, vai para o outro, mas o fato é que todo mundo peca, então todo mundo tem um pezinho ao lado de Satanás. Ao mesmo tempo, Deus ama todo mundo e está com todo mundo e cuida de todo mundo e quer o bem de todo mundo e enviou Jesus para morrer por todo mundo. E são questões muito interessantes. E você tem muitas respostas diferentes a essa ideia. Por que que um é salvo, por que que o outro não é? A resposta básica do calvinismo: porque Deus quis salvar um e quis perder o outro. Não interessa, Deus quis. E aí você começa a ter um quadro complicado. Deus quis que o outro se perdesse. Para o perdido isso é terrível. Deus não quis salvar. Do lado do arminianismo, que é uma outra corrente a qual a Igreja Adventista pertence, Deus salvou todo mundo, mas ele deu a oportunidade de escolha. Um pode escolher um lado, o outro pode escolher o outro, e cada um vai sofrer o que? A consequência das suas escolhas. E essa é uma discussão muito grande, muito ampla, e eu vou lidar apenas com alguns aspectos dela com você. Vamos começar a falar da perdição, que é melhor a gente começar no inferno e terminar no céu, né? Pior seria eu começar com o céu e terminar no inferno, né? Então vamos fazer uma ordem assim, vamos falar da perdição primeiro, né? Na nossa vida, através da mídia, da rede social, e depois a gente fala da salvação, para a gente poder terminar o culto com a esperança que é devida à palavra de Deus. Então vamos buscar uma resposta. Por que que as pessoas se perdem se Deus as ama? E a Bíblia diz assim, Apocalipse 9, versos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, a Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés. E Moisés foi um grande líder do povo de Deus. A Bíblia diz no Evangelho que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e de Elias, como um símbolo daqueles salvos que vão ressuscitar dentre os mortos. O livro de Judas diz que Deus ressuscitou Moisés. Moisés está salvo. Moisés vai viver no céu eternamente pela graça de Jesus. Mas Moisés já matou um homem. A Bíblia conta a história de Moisés. E Moisés matou um egípcio. Pecou ou não pecou? Pecou. Matou ou não matou? Matou, com certeza. A Bíblia diz que Davi cometeu adultério. É prostituição, é pecado sexual ou não é? Sim. E a Bíblia promete o céu a Davi e a descendência de Davi. O ramo da descendência de Davi é o ramo salvo, é o ramo abençoado. Já entenderam onde eu quero chegar? A Bíblia promete salvação para pessoas envolvidas nesses pecados aqui, de Apocalipse 9. Pessoa que já roubou, pessoa que já matou, pessoa que já adulterou, pessoa que já praticou o mal. Porque a Bíblia promete a salvação para quem pecou. Jesus não veio morrer por quem não pecou, ele veio morrer por quem pecou. Agora, enquanto Moisés se arrepende, Davi se arrepende, X ou Y se arrepende e é salvo, existem pessoas que não se arrependem. Elas estão sofrendo nesse texto juízo contra o mal, mas mesmo assim elas não se arrependem. As pessoas estão sofrendo por causa desses pecados, mas elas não se arrependem. Elas estão destruindo a vida delas pelo adultério, mas elas não se arrependem do pecado sexual. Elas estão destruindo a saúde por causa dos vícios, mas elas não param de beber, de fumar e de usar droga, e não se arrependem. Vocês estão entendendo onde a coisa vai chegar? Porque não quer saber, não se arrepende, não está nem aí. E se elas se arrependessem, elas iriam viver a eternidade ao lado de Jesus. Mas elas vão o quê? Trocar o céu pelo pecado. que isso tem a ver com mídia e rede social? Bom, vamos lembrar dos aspectos do texto. Os homens não se arrependeram. E aí fala de assassinato, fala de pecado sexual, fala de roubo e fala de feitiçaria. Vamos tratar alguns desses pontos. É muito interessante essa indústria cinematográfica, de novela, de filmes, etc., que você tem no mundo. É uma galera que investe muita grana, eles são muito inteligentes, o trabalho deles é extremamente bem feito. Tem uns filmes fantásticos por aí, né? Mas é interessante pensar que na mídia, no filme, o ser humano mais bonzinho, o herói da história, se ele não der tiro e facada em 200 pessoas no filme, é difícil. Concorda comigo? Eu estou mentindo ou não? É o padrão, é o geral. Você já deu um tiro em alguém? Um só, não precisa ser 200, não. É engraçado aqueles filmes, né? Os caras pegam aquelas metralhadoras e vão matando todo. E a gente acha bacana aquilo ali, né? E o que aquilo ali está inspirando na gente? É o bem, é o amor, é a fé. Eu te amo tanto que eu vou te metralhar para você ir para o céu logo, né? Para você acabar com a tua vida logo. Quem sabe você está com Jesus, aí você já vai logo com ele e beleza. Mas entendam, irmãos, já sabem onde eu quero chegar. A mídia está glorificando a violência. É o UFC, é maldade, assassinato, é destruição. E até naquilo que aparentemente é mais inocente, a violência está impregnada. Teve Grenal esses dias aí, não teve? E aí você imagina assim, ó, Beira-Rio ou Arena, 50 mil gremistas de um lado, 50 mil do Internacional do outro. E o que acontece lá é mais ou menos assim. Os gremistas gritam assim em coro: "Eu te amo! Internacionais aí!" Aí os caras do Internacional repetem assim: "Eu também, gremistas!" E ambos amam a mãe do juiz, especialmente. É uma diversão, né? Bacana, interessante, legal, tal. Todo mundo gosta, brasileiro, tá no sangue, né? Eu cresci no meio do futebol, Primeira vez que eu fui no estádio de futebol na minha vida, eu devia ter 9 anos de idade. Mas qual que é o clima dessa coisa aí? É o amor, é a fé, é a verdade, é a bondade? Claro que não é. E não se arrependem, não estão nem aí. Esse é o prazer da vida, é a violência, é a maldade. E tá na mídia. E os cristãos estão não somente consumindo essas coisas, mas produzindo essas coisas. E xinga o torcedor do outro time na rede social, e humilha, e faz piada, e chacota, e zomba, e violência, e UFC, e o Anderson Silva, e não sei mais o que, e blá blá blá, blá blá blá, e vocês conhecem melhor do que eu. E não se arrepende, não está nem aí, é tudo muito bom, é tudo muito legal isso aqui. E aí a gente poderia passar para a área do pecado sexual, que é uma questão complicada. A sexualidade é uma coisa íntima de cada um. Mas é engraçado que é tão íntimo que está lá na rede social. E é tão complicada essa discussão, gente. Porque qual que é o limite da sensualidade ou não? Eu sou um homem feio, então eu tenho que ter misericórdia das mulheres bonitas, né? Então, mas qual que é o limite da mulher bonita? E é engraçado, né? Elas trocam de foto uma vez por dia para ganhar. Ai, gata, linda, maravilhosa. Mas assim, para mim, a questão mais relevante em relação ao pecado sexual e à mídia e ao não arrependimento é que o sexo é muito bom. E quem se arrepende do que é muito bom? Tem alguém que se arrepende do que é muito bom? Senhor, eu tive uma noite de prazer maravilhosa. Ai, Senhor, me perdoa. Senhor, eu vi mulheres e homens lindos, maravilhosos lá na internet, a noite inteira. Ah, me perdoa, Senhor. Quem se arrepende do que gosta? Quem se arrepende do prazer? Quem se arrepende do que é bonito? Quem se arrepende do que dá prazer, do que dá alegria, do que dá vontade? E muitas vezes a rede social, a internet, a mídia vão explorar essas condições e realidades humanas, obviamente para ganhar dinheiro, que esse povo ganha muita grana, essa galera toda ganha muita grana em cima da sensualidade, da sexualidade, da pornografia e etc. E muita gente não se arrepende e consome e produz. esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou moralista, ou que eu sou melhor que você, que é assim, ou que é assado, que eu sou o padrão da santidade, você é um pecador, uma pecadora, não é isso. Mas a gente tem que pensar com seriedade. Se tem gente que vai para o inferno porque não se arrependeu da prostituição, ou a gente pensa nisso aqui com seriedade, ou qual que é o papel dessa igreja? Cantar a canção de Niná para você? Tem que pensar com seriedade. E lá, jovem, lá no teu Facebook, está tudo isso aqui. De forma direta ou indireta, está tudo isso aqui. Algumas coisas mais escondidas, algumas coisas mais explícitas, mas tudo isso aqui está presente lá, de alguma forma ou de outra. E você tem que decidir a cada momento se tu tem o prazer é nisso aí ou em outra coisa, na vontade de Deus, na verdade de Deus. Muita gente vai perder a salvação, não é porque Deus não as amou, não é porque Jesus não morreu por elas, não é porque elas foram predestinadas ao inferno, é porque elas não se arrependem. Elas destroem o seu próprio coração, o seu próprio corpo, sua própria alma, sua própria família, sua própria vida, em troco de ilusão, de miragem. E a mídia e a rede social contribuem e contribuem muito para essa situação. Ok, pastor Ezequiel, difícil escapar uma pessoa aqui dentro que não tem pecado, ou melhor, não escapa ninguém aqui dentro que não tem pecado, mas que em algum momento não tenha esses problemas com o esporte, com a violência, com a maldade sexual e etc. A gente pensa que o pecado na rede social é só isso, é só o que é claramente pecado. A pornografia é pecado, o Anderson Silva lá e o cara dando soco no nariz do outro é pecado, o Rambo é pecado, ok. Aí a gente começa a pensar assim, então eu vou purificar a minha rede social, e agora eu não vou mais colocar nada violento, nada sensual, e agora eu vou começar a pregar a verdade lá na rede social. Olha que bacana, não é uma atitude boa? E aí você vê milhares ou milhões de adventistas do sétimo dia na rede social, pregando salvação pela soja, pregando salvação pelo sábado, pregando salvação pela saia, porque nós somos tão melhores do que todos os outros seres humanos, e se você quiser ir para o céu, você tem que ser como? E gente arrogante, e gente que julga os outros, e critica os outros, e condena os outros, mascarada da maior espiritualidade do mundo, da maior santidade do mundo, é quase o Papa Francisco na internet, pregando a mentira de Satanás na rede social, porque achando que, ah, eu não sou sensual, eu não tenho mentira, eu não tenho isso ou aquilo, eu não tenho a violência, e essas pessoas então podem fazer a oração do fariseu, né? Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. E tu pensava que o problema da rede social era só o pecado claro, né? Tem tanta mentira pregada em nome de Deus nas redes sociais. Entre todos os grupos cristãos, porque Satanás está no meio do grupo cristão para confundir, para destruir, para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. E ou você conhece a palavra de Deus, está fundamentada nela, ou a tua rede social, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar o veículo da tua perdição e da perdição dos outros. Seja através do pecado claro, seja através da mentira, de tantas heresias e bobagens que se ensinam na rede social. E aí você percebe, né? Esses conteúdos sensacionalistas, infiéis à palavra de Deus, sendo compartilhados aos milhares. Conduzindo o quê? A salvação é que não é. Pastor, vai estar difícil encontrar um salvo lá no céu, viu? Porque a gente erra. Se você for parar para pensar na tua vida, no teu histórico lá no Facebook, não sei aonde, não sei aonde, você peca. E eu não estou dizendo que eu não peco. Se tem uma pessoa que já pecou, que já errou no uso das redes sociais, eu faço parte desse grupo. Eu não sou aqui o santinho maravilhoso e perfeito. Mas o que que acontece? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se arrependendo, a gente vai mudando e Deus vai transformando. Hoje, apesar de muitas vezes eu usar a rede social de uma forma que algumas pessoas se incomodam, porque eu realmente combato o que é o erro, Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo do que eu era no passado. E a gente vai aprendendo e vai crescendo. Sabe por quê? Porque no final das contas, todos os pecados do mundo não vão nos satisfazer. E a gente sabe que tem algo de errado com a gente. Tu pode se tornar a pessoa que tem todo o acesso ao pecado no mundo lá na internet, mas isso não vai satisfazer o coração, não. E a gente sabe que tem alguma coisa errada com a nossa vida. Senhor, eu estou querendo satisfazer a minha sexualidade. E aí eu busco a pornografia XY, todos os tipos, todas as formas, todas as pessoas, e eu consumo aquilo, e eu vivo aquilo, e eu acesso aquilo. Mas no fim, tu não tem satisfação sexual. Tu tem um vício, tu tem uma situação horrível na tua vida. E Deus permite até inclusive essas frustrações, esses vícios, essas escravidões que Satanás impõe, até mesmo para a gente se arrepender, para tu chegar numa hora que tu olhar para a tua vida e tu perceber, não era isso que eu queria. E isso em relação à sexualidade ou a outras coisas também. Tem gente viciada em vídeo idiota, de piada, sei lá do quê. Tem gente que não faz outra coisa a não ser ouvir lixo no YouTube, gente. É o dia inteiro. Umas coisas mais baixo nível do que as outras. É só palavrão, é só sujeira, é só preconceito, é só bobagem. E Deus vai permitindo a gente gastar o nosso tempo com tudo, com todo esse lixo de Satanás, para uma hora a gente perceber o que a gente está fazendo na nossa vida e se arrepender. Porque se tiver arrependimento, deixa eu te dizer, tem salvação eterna. Agora, se não se arrepender, meus pêsames. Você pode ganhar o mundo inteiro. Tu vai perder a tua alma, é ponto. Não sou eu que estou falando. Deixa eu ser bem honesto e claro com você. Mas já gastamos muito tempo com o inferno. Vamos para o céu logo. Deus em pessoa veio fazer parte da nossa rede social. Em pessoa esvaziou-se de si mesmo e se tornou um membro do, entre aspas, Facebook. Bom, na época dele não tinha Facebook, mas o ser humano era o mesmo. E Jesus veio fazer parte da nossa rede social. E sabe o que ele veio fazer? Multiplicar pão para quem não tinha o que comer, curar quem não tinha cura, ressuscitar quem estava morto. É isso que ele veio fazer. Sabe o que ele veio fazer? Carregar sobre a cruz do Calvário toda a pornografia, toda a violência, toda a mentira, toda a heresia, toda a falta de amor, toda a falta de fé. E sabe o que aconteceu? Jesus triunfou contra o pecado. Sabe por quê? Porque aquele homem que morreu na cruz há 2000 anos está vivo e está vivo para todo sempre. E ele é Jesus, ele é o Senhor. E se o mais alto anjo do céu encontra com Jesus no meio da rua, sabe o que o anjo faz? Se ajoelha e adora. Porque é Deus, é o Senhor de todas as coisas. E sabe o que ele realizou na cruz? Pelos pecadores da rede social? A Bíblia diz que ele nos comprou redenção eterna. Esse é Jesus Cristo. Ele não veio negar que você peca. O pastor Hugo deu um exemplo muito especial, muito interessante hoje. A questão da mulher adúltera, né? Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu não te condeno. Vai, não peques mais. Olha que forma interessante, né? Jesus não se concentra no pecado. Você peca na rede social porque você vai para o inferno, porque não sei o quê. Ele simplesmente, vai e não peques mais. Ele já diz que você peca. Se ele está dizendo, não peque mais, é porque tu está pecando. Mas ele transcende o pecado. Ele vai além do pecado. Ele não se concentra no pecado. Sabe no que ele se concentra? Na força que ele te dá para ser uma pessoa diferente. A adúltera pode ser diferente, pode ir para o céu. O violento, o mentiroso, o herege, pode se arrepender e pode ir para o céu. E é nisso que Jesus se concentra. E nessa manhã, eu quero terminar com dois textos da Bíblia. Marcos 16, verso 16. Será que a rede social pode ser uma força tão grande também para a salvação? Porque para a perdição, a gente viu que a coisa funciona e funciona muito bem. Mas será que a perdição prevalece? A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, meus irmãos. Marcos 16, verso 16, a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado. Satanás usa as redes sociais. O pecado está presente nas redes sociais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho avança de vento em polpa nas redes sociais. Sabe o que, que o Evangelho leva consigo? Salvação eterna. Vou contar um pequeno caso exemplo para vocês. Quantos aqui já entraram em sala de bate-papo na internet? Levanta a mão aí. Uma lá, ou a outra aqui. Sala de bate-papo é uma porcaria. Faz muito tempo que eu não entro em uma sala de bate-papo, inclusive. Em geral, as pessoas falam muito palavrão ou muito pecado sexual, né? Ah, isso aqui, blá, blá, blá, blá. Então, obviamente, é difícil o cristão ter prazer em ficar indo em sala de bate-papo. A não ser que ele não seja muito cristão, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que mesmo aqueles que aqui estão, que já entraram em sala de bate-papo, não fazem disso assim uma coisa muito comum, porque não é o clima. Mas em algum momento da minha vida cristã, eu gostava de entrar em várias salas de bate-papo. E entrava, especialmente em relação à religião, discutir religião, né? Isso é uma veia, né? Uma paixão aí do pastor Ezequiel, conversar, discutir, confrontar o erro e pregar a verdade. E aí uma vez eu entrei numa sala de bate-papo, num wall da vida lá, e falei assim, hoje eu vou entrar numa sala de bate-papo mais louca que eu encontrar para fazer algum trabalho missionário. Aí eu fui lá na lista de temas e coisas que tem lá, né? É, idade, cidade, tema, isso, aquilo, religião, blá, blá, blá. Eu falei lá, entrei num negócio lá, HIV positivo. Falei, ah, mas é essa mesmo. Sala de bate-papo de gente que tem AIDS. Olha que oportunidade. Entrei naquela sala de bate-papo, eu nem lembro o apelido, que o pastor Ezequiel, sei lá. Um cara veio falar comigo. O nome dele é José. O nome mais comum que José não tem, né? Então você não vai descobrir quem é. Não vou dar o sobrenome dele para você, não. José. 5 minutos de conversa, ele me passou o MSN dele. Época do MSN, hein? Faz vários anos. Eu adicionei aquele cara no meu MSN. A foto dele era ele de sunga. A visão do inferno, irmãos. Era de sunga, não era sem sunga, não, tá? Mas era a visão do inferno lá para mim, aquela foto dele. Eu conversei com José durante mais ou menos uns 3 meses. Hoje, deve fazer mais ou menos uns 7 ou 8 anos que o José é adventista do sétimo dia, líder do coral da igreja no Rio de Janeiro. Porque tem salvação, tem transformação. Eu perguntei para ele se ele queria gravar o testemunho e botar na Novo Tempo. Ele falou, não, pastor. Eu estava naquela sala de bate-papo, não era para ser salvo, não. Porque imagina, o camarada é homossexual. Já está infectado com vírus, que freio que ele tem? Não tem freio nenhum. Estava buscando o que lá? Estava buscando mais pecado, mais sexo, mais não sei o quê. Encontrou um cara lá, um tal de Ezequiel. Mas sabe o que eu estava fazendo lá, irmãos? Eu não estava procurando ver nenhum homem de sunga, irmãos. Porque se eu for para o inferno, não vai ser por causa de homem de sunga. Isso não é a minha tendência. Mas quem tem a tendência, Deus abençoe, Deus salve, ok. Mas é o seguinte, a gente pode usar a internet, a rede social, com o objetivo de salvar e salva, irmãos. Salva, faz a diferença, transforma a vida das pessoas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Satanás está escravizando as pessoas com pecado, mas nós podemos levar a salvação e conduzir as pessoas pela nossa rede social a conhecer a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a se entregar a Jesus, a serem batizados e serem salvos para o reino eterno. Eu quero terminar Mateus 24, verso 13. Ok, pastor, já fui batizado, acabou a história, e agora a mídia social, a rede social, a mídia cristã, ela pode cumprir um outro papel importante, fundamental na nossa vida para a salvação. E a palavra de Deus nos diz assim: quem perseverar até o fim será salvo. Às vezes a gente enfatiza só o quem for crer, for batizado, vai ser salvo. Mas espera aí. A crença e o batismo é o início de uma caminhada na qual você deve perseverar. O que o batizado está fazendo? Eu creio em Jesus. Ah, no dia que ele disser que ele não crê mais em Jesus, acabou. Acabou o batismo, acabou a salvação. Mas se perseverar até o fim, será salvo. Então é o seguinte, alimente a tua mente com a mídia social cristã que te ajude a perseverar na fé. As músicas, os sermões, as meditações, as imagens que você compartilha, que você consome, que sejam veículos para te fazer perseverar na fé e não desistir da fé em nome de qualquer pecado, de qualquer bobagem. Tome a decisão de se nutrir com aquilo que é bom, que leva para o céu, pela fé, pela graça, pela palavra, não por nenhuma heresia, muito menos por nenhum pecado. E assim, a mídia e a rede social se tornam poderosos veículos de salvação eterna, que podem nos ajudar a um dia estarmos com Jesus ao lado dele para todo sempre. Salvação ou perdição na rede social? Está nas tuas mãos, está no teu coração. E se você olha para o teu histórico e você encontra lá a pornografia, a violência, a maldade, a fofoca, a mentira, a heresia, você tem uma chance de ouro esta manhã, de se entregar ao Senhor Jesus. Às vezes também, o pecado nosso a gente não põe na rede social, porque a gente tem vergonha das pessoas, né? Mas lá no coração ela está lá dentro. Talvez essa seja a rede social mais complicada, né? É o coração. E essa manhã você pode entregar o teu coração nas mãos de Jesus também. O Arthur fez isso, publicamente, se entregou, foi batizado, mas talvez outras pessoas aqui também precisam tomar a decisão, se entregar a Jesus para serem batizadas, se prepararem, estudarem a Bíblia, conhecerem, viverem a fé. Outros já estão na fé, já são batizados, mas começam a perceber que é facinho escorregar para um lado ruim, que é facinho se entregar ao pecado, ao diabo e não se arrepender. E essa manhã você também precisa colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. E acima de tudo, o apelo é para que nós nos tornemos uma força missionária na nossa rede social, com a intenção de salvar e de abençoar, e não de conduzir ao inferno, e nem de sermos conduzidos para lá. Tomar essa decisão não quer dizer que você só pode falar de religião na tua rede social, não. Converse com os amigos, com o familiar, pode dar risada, pode pôr piada, pode pôr vídeo, pode pôr foto, pode pôr o que você quiser. É seu, é livre. O que você deve evitar? A mentira, o pecado, a imoralidade, a prostituição, aquilo que denigre o ser humano, aquilo que denigre ao Senhor. Isso você evita, o resto, use, curta, compartilhe, faça o que tu quiser. Mas saiba que Deus vai te pedir conta de cada vírgula e de cada coisa. E se tem pecado lá, corre para os braços de Jesus, porque Jesus é aquele que carregou os nossos pecados e pode perdoar e salvar eternamente. Eu vou fazer um apelo simples, direto, breve, inicialmente para alguém que precise tomar a decisão ao lado de Jesus para ser batizado. Alguém que ainda não seja, pode ser a família do Arthur, não conheço, e se não forem também não tem dificuldade. Não conheço alguns dos outros que aqui estão também, essa igreja está crescendo a cada dia, está bonita, espero que ela esteja bonita não só por fora, mas lá no coração de cada um também, mas eu dou a oportunidade para alguém que queira. Se não quiser, não tem nenhum constrangimento e não vou condenar ninguém ao inferno. O Senhor seja com todos para a salvação. Tem alguém aqui essa manhã que gostaria de dizer sim para Jesus e se preparar para o batismo no futuro? Amém, querida. Quem sabe tudo isso foi só para você. Deus te abençoe muito, parabéns pela decisão. Mais alguém além dela? Gostaria de dizer, eu quero me preparar para me entregar nas mãos do Salvador no futuro? Ok, parabéns pela decisão. Mas será que tem alguém aqui que já se entregou nas mãos de Jesus e quer pedir perdão pelos pecados virtuais e reais no coração? Se você deseja ter o perdão dos seus pecados, esta manhã você tem uma oportunidade. Em 30 segundos... fique de pé e vamos fazer a oração final. Não fique porque todos estão ficando. Se não quiser perdão de pecado nenhum, pode ficar sentado, não tem problema não. Irmão, você fica tranquilo, tá? Você, eu sei que não está podendo levantar, você, vamos orar especialmente pela tua salvação, pela tua saúde, brincadeira, viu? Mas Deus te abençoe imensamente, restauração aí, que em breve esteja bem, tá bom? E parabéns pela decisão de todos, essa é a sábia decisão de entregar os nossos pecados nas mãos de Deus e de confiar nele, porque Ele nos ama com amor eterno e infinito. Amém? Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado, Pai, pela graça de Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. Pai, muitas vezes a mídia, a rede social, se tornou uma pedra de tropeço para nós, Pai. através da pornografia, da violência, dos esportes, das piadas, das brincadeiras, das heresias. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que onde houver pecado na nossa rede social e no nosso coração, que neste momento o Senhor nos perdoe e transforme a nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e testemunharmos de Ti, na rede social, no mundo, onde quer que seja. Que sejamos uma força missionária para levar a salvação eterna, Pai. E que muitas pessoas possam conhecer o Senhor Jesus através da nossa rede social, meu Pai. Acima de tudo, abençoa a nossa saúde, a nossa família. Abençoa a vida financeira de cada um, a vida sentimental. Acima de tudo, perdoa os nossos pecados e nos salva para o Teu reino eterno. Nos prepara, Pai, para o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer, que o Senhor nos prepare para o grande dia da volta de Jesus, Pai. Tudo entregamos nas Tuas mãos. Dá-nos um bom almoço, dá-nos um ótimo sábado, uma ótima tarde. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.